99-90, desça para 2000 pés, ajuste 9020. 1020, descida para 2000, total 99-90. Na frequência 126.85, alterna 125.45. 2.85.25, obrigado, bom dia. Bom dia. Total 9.990, autorizado final do procedimento LS, reporte estabilizado. Autorizado LS, vai reportar estabilizado, total 9.990. Gol 17-15, chame centro Recife na frequência 126.0, alterna 128.8. 126.0, 128, obrigado, bom dia. Bom dia. Abissa 6570, decolar 205, chame controle na frequência 120.8. 208, bom dia. Controle, bom dia. Abissa cargo 6570, cruza 2000 no perfil da saída PUC. Abissa cargo 6570, contato radar, saída PUC, sub e mantenha nível 370. 370. Após Teresina, qual é o destino que o senhor prossegue? Aí para lá em São Luís e à noite vai direto Guarulhos? Entendi, aí segunda é Guarulhos, o próximo trecho. Gente, obrigado. Geral ciente, atenta a esquerda do 767 da Alissa, que decolou à frente, autorizado a decolagem. 130 graus, 129. 92, obrigado. Escuta 3153. Mais 10 minutos no máximo, 3153. Ok, nós vamos tentar agilizar o máximo aqui. Prossiga. 10 a 15 minutos. Paciente, grato pela informação. Bom serviço. Controle, Sideral 9970, bom dia. Momo Flock. Sideral 9970, bom dia. Saída Momo, contato radar. Suba e mantenha nível de voo 360. Sobe direto por 360. O senhor poderia nos autorizar direto, Momo? Tá travado. Vai passar. Fizer autorizado, da presente Momo. Obrigado. Cargo 6570, reassuma a navegação, voe na proa de Aracaju, suba nível de voo 370. Proa de Aracaju, subindo ao 370, via 570. Total 9990, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 11 nós, QNH 1020. Mini 20, total 9990. Cargo 6570, chame-se de Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. Ok, chamando o Recife agora 126.85, alterna 125.45. Gol no 897, chame-se de Recife na frequência 133.25, alterna 125.1. Recife 1-3-3-2-5-2-5-1, no gol no 897, bom dia. Salve Salvador, Rosa 3-1-5-3. Pushback, acionamento, no 06. Pois não, pode falar. Ah, ainda não, aguarde, já te passo. Ok, só um minutinho. O 3153 informa aí, ó. POB 163 altera Campinas com 5 horas, 4 horas. Sete coro pronto, índia alfa no ponto de espera 118 e 2020. Tá iniciando. Thanks. 14. Ok, vai aguardar então o push do América. Não aguarde da sua autorização. For departure and 1020 the altimeter. o pushback acionamento. Se der tempo, a gente decola, senão a gente volta. Tá, 3153, decolada zona 9, sendo controle na frequência 120.8. 208, obrigado, bom final de semana. Positivo, o Centro América passava e estava autorizado, só 3290. Positivo, tá com 145 a bordo, são 3 horas e 38, alternando na calma. Estimativo, quando pronto, autorizado o táxi de Alfa, 1295 no ponto de espera, tá 3890. Bom dia, obrigado. Positivo. Line 980, approach line up and take off, wind 120 degrees, 14 knots. QNH 1020. On runway 10 American 980. Ô Saulo, 3290 está ciente, porém não adianta eu agilizar, porque tem procedimento a ser cumprido na cabine. Dentro do possível nós estamos agilizando. Se não der tempo a gente retorna, sem problema nenhum. American Line 980, Airborne 823, contact Salvador, approach control, frequency 120.8. 120.8, 980. American 980, passing 2000, climbing tree 10. American 980, contact Salvador Approach Control, frequency 120.8. Radar contact, book depart, climb flight level 310. 980, roger. Salvador, 3290, autorizado decolagem, pistona 0, vento 120 graus, 11 nós, que negar 1020. 1020, autorizado a linha de paladão 10, 3290. Chamar o centro, Sam 3153. Agora transferência, Sam 3153. Será um prazer, está aguardando. São 3153, chama Centro Recife na frequência 1033.25, alterna 1.25.1. 1.33.25.1.25 no Recife, para 3153, bom final de semana. Obrigado, homem. A 3890, decolado aos 26, chama o controle na frequência 120.8. 208, bom dia, bom final de semana. Então, 3890, contato radar, 330, sai da PUCA. 330 na PUCA, 3890. K980, call Recife 1685, 12545. Say again the frequency. 12685, 12545. 12685, thank you, good day.